machucado, sangrando, sufocado. Dentro do porta-mala do meu BMW, um ladrão no volante, rindo à toa, outro com meu cartão e minha esposa, obrigando ela a sacar meu dinheiro no caixa, com a mira laser nas costas, nova e cromada, não tem como gritar, nem dar alarme, já premedito flores, a benção do padre, porque não fui morar na Europa. Grande merda essa blindagem, foi só abrir a porta que o monstro da notícia, que pra mim era fictício, colou, deu coronhado, extremamente agressivo. Talvez seja algum moleque que eu não dei esmola, deixei o vidro na cara, tchau porra, sai fora. Agora vejo o que resulta, a barriga cheia de ar, no filho da faxineira cortando minha jugular. Ações, imóveis, conta no exterior, quando então tá na cabeça, nada disso tem valor. Será que o fim vai ser igual fim de jornal? Mulher estuprada, com marido assistindo e eles dando risada. Cadê ação preventiva da porra da polícia? Tão num bar comendo coxinha, só vem quando eu viro caniça. Querem meu sangue pra encher uma panela vazia. Esse é o preço da indiferença cobrado pela periferia. O clima é tenso, a chance é muito pouca. Vou terminar o dia com um tiro na boca. Sente o ódio do diabo que você ajudou a criar. Agora, dono do jato, é muito tarde pra chorar. O clima é tenso, a chance é muito pouca. Vou terminar o dia com um tiro na boca. Sente o ódio do diabo que você ajudou a criar. Agora, dono do jato, é muito tarde pra chorar. Cala a boca, doutor, não dá mais nenhum pio. Se não te mando com a tua vaca pra puta que eu pariu. Vai ter pivete órfão no Morumbi, caixão com alça de ouro assinado por mim. Diferente de você, não tenho BMW, só um cômodo no barranco que com a chuva tá soterrado. Teu filho vai pra escola com vigia detector, enquanto o meu não tem aula nem professor. Vai ser sequestrador, vai matar a polícia, e ainda adolescente vai pra mesa do legista. Não uso grife, sapato italiano, eu não tô na moda, nem etiqueta tem no meus pano. O sonho da minha coroa era me ver com diploma e bíblia, mas o Brasil me deu o cano que faz seu parente virar carniça. Por isso seu sangue não me comove, por isso invada a cobertura e abro o boy com a 9. Amarra a governanta, torturo a família, quero mais dinheiro e coroa não me tira. Matar a esperança, só deixam como herança uma 12 com uma caixa de bala pra criança. Ia me entender se visse sua filha na esquina por 5 conto no hotel, dando a vagina, então cuzão, dá um tempo, fica quieto. Talvez se der sorte não vai pro necrotério. O clima é tenso, a chance é muito pouca. Vou terminar o dia com um tiro na boca. Sente o ódio do diabo que você ajudou a criar. Agora, dono do jato, é muito tarde pra chorar. O clima é tenso, a chance é muito pouca. Vou terminar o dia com um tiro na boca. Sente o ódio do diabo que você ajudou a criar. Agora, dono do jato, é muito tarde pra chorar. Os minutos passam, tensão extrema. Será que minha mulher errou a senha? Me lembro que um deles é menor. Se pá joga gasolina, risco fósforo sem dó. Eu tô ligado que fome craque faz o bandido. Então porque eles traçalham a cabeça do político? Não nego minha culpa no menino faminto. Em vez de cesta básica, comprei relógio suíço. Contratei vigia, lancei carro blindado. Mas se o ladrão tá no banco, não é só eu que sou culpado. A porta abre, um grita, entra logo vaca, tão dando coronhada. Porra, ela tá grávida. Agora pensa duas vezes pra comprar o diamante pra sua piranha, usar uma noite só no restaurante. Olha a cara dela, toda sanguentada, vendo que é capaz. Quem vive de migalhas, investir em colete, a prova de bala é ilusão. Minha bala com teflon atravessa ele e seu coração, enquanto teu filho tiver na Disney e o meu no reformatório. É 4-5 na sua boca, autópsia, velório. Não chora pelo carro, seguro paga outro. Catar um boi, sai fora, nasceram de novo. Corre pro DP, chama seu policial, só por um milagre vão me ver no tribunal. O clima é tenso, a chance é muito pouca. Vou terminar o dia com um tiro na boca. Sente o ódio do diabo que você ajudou a criar. Agora, dono do jato, é muito tarde pra chorar. O clima é tenso, a chance é muito pouca. Vou terminar o dia com um tiro na boca. Sente o ódio do diabo que você ajudou a criar. Agora, dono do jato, é muito tarde pra chorar.